Ouça essa podcasta com fone de ouvidos. Estamos de volta aqui com esse Dojo Podcast de número que eu não me lembro, ou na numeração aí, vocês podem me elucidar, porque eu sempre esqueço, saca? Acho que é o número 16, podcast número 16. Número 3. 16. Dojo Podcast número 3. 16. 16. 16. A gente tava aí conversando, né, pra se reunir. E o Vitor teve uma ideia, o Vitor chegou na gente assim e falou: caramba, eu tive uma ideia. Aí eu fui e falei, oi. Aí o Vitor, poxa, a gente podia gravar sobre a E3, cara, desse ano. Aí eu falei, nossa, tudo a ver, né? Ótima ideia, ótima ideia, Vitor. Quem que a gente chama pra gravar? Aí o Vitor falou bem assim: chama o Alexandre e o Caio. Aí eu, nossa, Vitor, muito bem. Aí acabou que a gente marcou pra hoje, né, pra gravar sobre a E3 de 2015. E aí a gente vai falar sobre essas empresas aí, Microsoft, Sony e Nintendo, né? E Vitor, as outras empresas whatever, a gente não vai gravar, né? Quais são as outras empresas whatever? É Ubisoft, Bethesda, Square e tem a... Konami. Konami? É Konami? Konami? A gente não vai falar dessas empresas? Por que não? Ah, tem a EA. Se a gente não falar dessas empresas, a gente vai falar de Nintendo. Não, que isso. Ué. Tem outras empresas. Sony. Faz sentido. Microsoft. Não, velho. Se a gente falar, eu não falo jogos. Mas assim, o que eu imagino dos jogos que vão sair pra X-Caixa e PS4 é jogo dessas outras empresas aí que a gente tá excluindo. Primeiro, eu gostaria da gente dar uma visão geral aí sobre a E3, cara. A gente tá nessa época maravilhosa, mais bonita que o Natal, mais bonita que a Páscoa, mais bonita que os nossos aniversários, que é a E3, né? Essa época aí do início de junho, do meio de junho, onde jogos são anunciados e a gente fica louco, e a gente acompanha, e a gente xinga, e a gente chora. Alexandre, Vitor e Caio, o que é que vocês esperam de uma E3 toda vez que a E3 tá aí? Surgindo, o que é que vocês acham, esperam desse espírito maravilhoso que a E3 nos proporciona? Eu espero hype. Você espera a hype ou você... Não, calma, não, calma. Eu tenho um hype pra ficar com um hype maior mais ainda. Mais hype. Porque é tudo hype. Nesse momento eu tô empolgado, mas eu não sei por que eu tô empolgado. Eu quero que eles me falem, ó, é por isso que você tá empolgado. Você tá empolgado pra, pá, esse jogo. Aí eu falo, ok, então tá. Aí a partir de agora eu me empolgo pra isso. Olha, é verdade, porque normalmente a gente fica hypado por algo que a gente espera ver. Mas essa E3, eu pelo menos tô empolgado porque eu não espero ver nada, sabe? Tipo, não sei o que não sei o que vai ter. Tipo assim, normalmente, sei lá, você tinha um teaser anunciado e você pensa, ah, beleza, você tinha um teaser, agora eu vou ver informações, eu vou ver alguma coisa sobre esse jogo. Só que essa E3, ela tá meio que... Você não sabe o que esperar, saca? Sabe o que eu acho engraçado das E3, de todas elas? Fala aí, Caião! Eu acho que o mais legal não são nem os jogos, assim, por incrível que pareça. O mais legal é porque rola aquelas conferências e rola aquele anúncio, tipo... Que todo mundo vê ao mesmo tempo, saca? E rola aquela comemoração, aquela coisa toda. Acho que esse é o mais legal, sabe? Justamente, todo mundo tá junto porque tá querendo a mesma coisa, né? Todo mundo tá... É legal por causa disso, porque é um momento que todo mundo para pra poder prestar atenção em um só assunto e poder todo mundo se sentir impressionado, e as empresas sabem que, como todo mundo tá esperando alguma coisa, as empresas tentam impressionar as pessoas, né? Sim. Uma coisa que eu acho legal de todas as E3 é que sempre rola aqueles rumores, né, cara? E os rumores absurdos que o cara abre o Word, aí ele pega o logo da Nintendo e escreve Top Secret. Aí ele vai anunciar e vai botando os anúncios que ele acha que vai ter, saca? Tipo, novo Zelda, novo Metroid. Confidencial. Confidencial, né? Novo... Por favor, não divulgar para o mundo. Novo pão de queijo. Aí sempre tem, saca? Até... Aí olha o que meu tio me mandou. Ele trabalha na Nintendo. exclusiva. É, e o mais engraçado, cara, é que muitas dessas coisas que o pessoal põe nessas listinhas faz sentido e é até confirmado depois. E esse ano não teve nada, nem disso. Eu não tenho visto muito papelzinho de rumor, não até o presente momento dessa gravação. E aí, cara, por isso que eu não sei o que esperar. Até, né? aquela brincadeira de fazer o bingo, né? Uhum. É. Sim. Falando em bingo, o meu bingo preferido da internet, cara, é o que o Vitor faz. Todo ano ele faz, ele sempre posta no Instagram, no Twitter. Fuck. Eu vou deixar no linkado no post os bingos que ele faz. Ele fez da Nintendo e da Sony, é muito bacana. Vocês vejam. Caiu. Acho que o Fred caiu e o Caio também. Caio, tá aí? Também. Não, eu tô aqui. Ah, não. Não, ok, o Fred. Ué, tu voltou agora, ué. Mas você tinha dado picadinha. Vocês ouviram eu falando? Ah, eu caio. Hã? Vocês ouviram o que eu falei? Caio caiu. Não, não ouvi. Sério? Não, tava na metade. Tava na metade do caminho. Vixe, Caio, cadê o Caio? Caiu. Putz. Caiu. Vamos continuar. Cara, a gente tá ruim hoje, velho. Vamos continuar falando aí. Se o Caio voltar, ele volta e já se intera. E se não, vamos continuar. Aí quando ele voltar, ele continua. Falando em bingo, meu bingo favorito da internet é o do Vitor, porque ele posta sempre com desenhos que ele faz e faz sempre muito sentido. Eu vou deixar linkado no post, ele fez desse ano, da Nintendo e da Sony. E aí vocês vejam esse aí. Ano, foi o primeiro ano que eu fiz da Sony, inclusive. Ficou muito legal, vocês vejam. Cara, esse ano não teve nem bingo, só o do Vitor. Não que eu tenha visto, né, os bingos do Vitor, os rumores, as listas, entre aspas, convidenciais. E por isso que... Porque eu não sei, cara, o que esperar da S3. Eu sei que, assim, vai ter um novo Assassin's Creed, vai ter um novo Call of Duty, vai ter um novo Battlefield. Eu acho que ninguém sabe muito o que esperar, porque, sei lá, foi um ano tão sem mini anúncio, assim, que... Mas vamos lá. Geralmente... Eu acho que também... Também é um pouco culpa da E3 do ano passado, que foi uma merda, né? Praticamente assim, então acho que o pessoal tá um pouco ressentido de esperar muita coisa, sendo que não teve nada muito bom na E3 do ano passado. Então vamos lá. O que pode acabar sendo assim melhor. A gente meio que explicou mais ou menos o que a gente acha da E3, e o legal é que assim, sempre foi um momento muito interessante, justamente por causa disso que o Caio falou, né? É muito legal você tá numa conferência assistindo ao vivo os anúncios, tá todo mundo comentando junto, e ao mesmo tempo todos os sites do mundo inteiro ao mesmo tempo os sites de notícias ficam hypando mais ainda, saca? Que aí saiu anúncio, os caras já postam nos sites de notícia, a IGN, a Kotaku, e aí você já fica louco, e o Games Explain é postando vídeo, 5 vídeos por dia, e aí, cara, isso é muito legal, saca? Começando, a gente vai começar pela Microsoft, né? Ela geralmente é a primeira de todos os anos. E me diz aí, o que vocês acham que a Microsoft vai mostrar esse ano? O que vai ser interessante? O que não vai ser? Diz aí. A conferência inteira não vai ser interessante. Será? Não vai ser interessante? Não. Ó, eles... fatos. Eles estão prometendo a melhor lineup da história do Xbox. Eles realmente falaram isso. Falaram, vai ser a lineup do universo lá. Eita porra. Isso vai ser pica. Eles estão prometendo uma coisa grande. Pois é, então... aí é que tá. Mas eles disseram... Não adianta eles falarem que tem a maior lineup da história do Xbox e me vim com 5 Assassin's Creed, Gears of War Remastered, uma coletânea de Call of Duty e no máximo Tomb Raider, saca? Tipo, não é a melhor lineup, se for isso. Sabe em que hipótese que eu vou achar a melhor lineup da história do Xbox? Se eles chegarem no diabo da Rare e falaram, olha aqui, ó, gente, a gente tava trabalhando com a Rare, vai ter novo Perfect Dark, vai ter um novo Conker, ao invés desse Project Sparks aí, vai ter um novo Conker, vai ter Battletoads, vai ter Banjo-Kazooie e vai ser melhor do que o Yooka-Laylee. Aí sim, aí eu vou ficar feliz. Eita porra! Esse é o problema. Mas é muito difícil isso acontecer, né? É muito difícil. Não, tipo o problema assim... é que mesmo se acontecer, a gente vai mesmo ficar empolgado, porque, olha, a volta daquela franquia que você tanto ama. Só que feita por fantasmas do que já foi, do que já era, a Rare. Isso é verdade. Ah, gente, eu não sei mais o que eu empolgo. É, aquele anúncio do Conker lá. Ah, vai ter o Conker no jogo lá. Practice Parts. É legal. Mas saiu, seria? Pô. Não, pior que assim, esse jogo saiu e ele é de graça. Qualquer usuário de Windows, saiu. Você entra na Microsoft Store lá, que é entregado com Windows 8 e tudo mais. Você clica e tá o jogo. Você clica, baixa e instala. É de graça, velho. Nossa. Só que meu PC não rodou, mas eu comprei o jogo, entre aspas, saca? Só que assim, é um jogo que todo mundo cagou, eu não vi nada sobre esse jogo. Mas é que tá, eu acho que... E é um jogo de fazer... Tipo, legal, sei lá, seria legal, né? Mas é extremamente improvável que a Microsoft, como a gente sabe que ela é muito improvável que ela faça isso, né? Eu acho, cara, que não, beleza. É, Project Spartans, quando eu vi a primeira vez, eu achei interessante, sabe? Mas eles não andaram com a ideia pra frente... Então vai ficar parado por isso aí mesmo. E eles estão apostando muito no pacotezinho com o Conker, saca? Que vai ter o Conker, vai ter os personagenzinhos do Conker, vai ter uns assets do jogo. Eles estão apostando nessa ideia pro Xbox One. Mas sei lá, eu acho que não vai andar muito pra frente não. Pra mim eles tinham que anunciar esses jogos. Mas não é a cara da Microsoft. O que eu acho que eles vão fazer vai ser mostrar o Tomb Raider, teoricamente exclusivo pra Xbox One, o Rise of the Tomb Raider. Sim, o... Rise of Tomb Raider, que é por um período exclusivo, né? É, eu acho que... Uhum. Acho que esse jogo vai ser bom, saca? O primeiro foi muito bom. É, esse segundo pode ser muito bacana. É, não, eu adoro o que eles fizeram com Tomb Raider. É, tipo assim, realmente é um jogo muito diferente daquilo que era antigamente Tomb Raider, mas assim, é legal, saca? Ele é provavelmente o Tomb Raider que todo mundo tem capacidade de zerar, porque os outros são complicados até. E assim, é legal, saca? É uma mistura de Indiana Jones com Uncharted, com Tomb Raider, com Diablo 4, só que com um certo draminha ali. E assim, é um jogo legal e a continuação vai ser legal se ela for na mesma pegada, saca? Ah, com certeza, é. Tipo, a receita tá pronta, saca? Eles só fica ruim se eles fizerem alguma coisa de propósito, sei lá. É. E aí eles vão mostrar... Bom. Cara, eu acho que eles vão mostrar o Gears of War Remaster, né? Com certeza, na verdade. Ah, sim. Com certeza eles vão mostrar. Vai mostrar Gears of War Remaster, com certeza. Que era uma coisa que até então não deveria acontecer, porque o pessoal da Microsoft tinha falado que não ia ter, e aí depois anunciaram, sabe? No próprio Twitter oficial deles falaram, não vai ter Gears of War Remaster, e aí acabaram que anunciaram e vai rolar. Acho que ligou um vídeo aí já até e tal do jogo. Exatamente. Vai ter. O que vocês acham de um Halo 5? Ah, vai ter, com certeza. Qual foi? Quando foi, foi o 4? Que vai ter Halo 5? Ah, não sei. Que vai ter Halo 5 no sentido de... Que vai sair, eu sei, mas eu não sei se vai ter nessa E3, nossa, saca? Não, eles mostraram, mas acho que mostraram o teaser, né, do Halo 5 na E3 passada. Eu acho que eles vão mostrar gameplay nesse ano. Ou pelo menos... eles podem falar... Ou pelo menos um trailer melhor, né? Ah, eles podem falar da série lá do Halo também. A série do Halo, é verdade. Vai ter ainda, né? Deve ter. Vai ter série do Halo? Vai ter, vai. Não vou saber não. Eu tava 2 anos falando sobre isso. É exclusivo, né? Vai ter até o Spielberg lá no meio, né? É, Spielberg. Exatamente. Isso pode ser legal, cara. Eu lembro disso, vai ser legal. Ah, pode ser legal, a série pode ser legal. Mas o jogo não me importa. O Halo, cara? Você não gosta de Halo, cara? Você não curte os Halo? É legal. É um jogo de tiro. Porra. É muito bom, velho. É divertido, velho. Não, cara, eu joguei o Master Chief Collection e, bicho, tem um botãozinho que você muda do render do Xbox original pro render do Xbox One. Bicho, é sensacional, é incrível, velho. Eu fiquei legal. Maluco com isso. Num botão, assim, tá no meio do jogo, tempo real, você aperta, acho que é o L1, sei lá, R1, e aí ele troca. Não, é o Select. Você aperta o Select, aí ele troca, assim, o render, fica com o gráfico do Xbox original. Aí você troca de novo, ele fica com o gráfico do Xbox One. É muito massa, cara, sério mesmo, você vê a diferença, assim. O jogo não foi remodelado, mas todas as texturas foram refeitas. A iluminação também, ela é physically based, né, baseado na física. E, cara, fica muito bonito. E aí tem aquela parada, eu não sei, quando eu joguei, eu não sabia se eu jogava com o gráfico original do Xbox ou se eu jogava com o gráfico do Xbox One, porque os dois eram muito legais, saca? O Xbox, mesmo o primeiro, tem gráficos muito bonitos. E aí tem o saudosismo, né, de você querer jogar com os gráficos originais e tal. Mas é muito legal, cara, eu gostei disso. Acho que eles não vão anunciar... acho que eles não vão fazer isso no remaster do Gears of War, porque o Gears of War é tipo do Xbox 360 já, né? E já tem um gráfico bonito. Eu acho que eles vão só botar mais coisas. De repente, online, vai voltar online aí no Xbox One. E é isso aí. O que vocês acham mais que eles vão mostrar? Com certeza vai aparecer Assassin's Creed, né? Ah, o Ubisoft é uma empresa muito chata. Desculpa, mas eles não se contentam em mostrar o Assassin's Creed na conferência deles. Eles têm que mostrar também na da Microsoft e na da Sony. E eles ainda querem que a Nintendo mostre na dela, né? E quando ela não mostra, ela fala, a Nintendo não mostra, não dá valor pros nossos jogos. Cara, você já mostrou em 5 conferências diferentes. Então, tipo, são 3 gameplays diferentes de 10 minutos que eles vão mostrar e os 3 você vai ficar, tá, massa. Mas... Mostra um trailer mostra um gameplay em outra e pronto. Isso já tá bom. Você não precisa ficar a E3 inteira socando o Assassin's Creed na cara das pessoas lá pra falar, olha, esse jogo é bom, comprem! E sabe qual é o mais bizarro? Mais um jogo que é bem parecido com os anteriores, né? Mas, velho, o que eu acho bizarro é que é o seguinte, a Ubisoft anuncia o Assassin's Creed, e aí quando chega na conferência da Microsoft, ela mostra Assassin's Creed como se fosse exclusivo da Xbox One, né? E aí quando chega a Sony faz a mesma coisa, ela mostra Assassin's Creed e fala, olha, tá vendo esse jogo aqui? Só no PlayStation 4 que você vai ter essa experiência. E você fica, não, cara, vai ter pro computador, vai ter pro meu celular... E realmente tem, vai ter pra tudo, e você tá aí tratando como se fosse exclusivo. Não trate como exclusivo, não trate como exclusivo quem te trata como multiplataforma. É só isso que eu falo pra vocês. Então, não, é isso que eu acho que... Pode continuar. É isso que eu acho que pode surpreender, sabe? Porque... No ano passado eles só mostraram, a gente tem um monte de indie aqui, mas tipo, era indie que você podia jogar em qualquer lugar, saca? Então acho que pode ser surpresa nessa E3 eles mostrarem indies exclusivos, saca? Tanto como eles publicaram, foi esse ano que eles publicaram o Ori, né? Exclusivo pra Microsoft, então acho que pode sim rolar mais disso aí, saca? Eles publicarem indies exclusivos. Cara, o que me deixa meio... Mas é porque a Microsoft, ela tem uma regra meio zoada, que é o seguinte, ela tem uma regra, inclusive, eu quero lembrar qual foi o jogo que não ia ter pra Xbox One por causa desse motivo, mas enfim, ela tem uma regra de que se você lançar algum jogo eu não sei se é Xbox, mas na plataforma online da Microsoft, esse jogo não pode ter saído pra PlayStation 4, saca? Tipo assim, você tem duas regras. Ou você lança ele no mesmo jeito que ele vai lançar o PlayStation 4, ou ele tem que sair pra Xbox primeiro. Se você não seguir essas duas regras, você não pode lançar o jogo na plataforma online da Microsoft. Então, assim, tem que ver o que aconteceu ali pra alguns jogos terem esse tipo de exclusividade ou primeiro, sabe? O que me deixa mais ansioso pela conferência da Microsoft, cara, é justamente... O que ela falou, né? Que vai ser a melhor lineup de todas, e ela nunca tinha falado isso antes. Sim. Então, assim, realmente pode ser que seja bom, ou pode ser que ela tenha falado isso só pra todo mundo prestar atenção nela, mas eu acho difícil. Eu acho que realmente eles vão mostrar muita coisa. E aí, eu acho que vai ter um monte de jogo whatever que eu não ligo, saca? Tipo, Forza. Vai ter Kinect, né? Eu tô cagando pra Forza. Kinect, talvez, porque eu acho que eles desistiram. É porque ele tem o Kinect novo do One, que é super fodão lá. Eu acho que eles... Não vou desistir muito cedo isso eu não entendi direito, porque tipo, o Kinect era defeituoso e quando eles conseguiram fazer ele funcionar, ele não tinha mais Kinect. Uhum. Mas eu acho que culpa... eu acho que o emoji aconteceu também, né? Tipo, a galera ficou usando o emoji, aí quando chegou o emoji Plus, aí saiu alguns jogos, mas a galera não aceitou, né? Mas não tava mais interessado, aí eles tiveram que deixar de lá. A mesma coisa com o Kinect, né? O Kinect era meio zoado, aí agora com o Kinect tá funcionando, que parece ser bem melhor, mas como o povo não quer mais, aí ele tem que deixar de lado mesmo. É o jeito. Uhum. Pois é, aí olha, eles tinham que abaixar o preço, né? Não sei se é baixar preço, eu não sei, mas eu acho que as pessoas cansaram de Kinect, eu acho que Kinect... Não, o que eu tô falando é que é o seguinte, o Kinect ele era obrigatório no Xbox One, e eles tinham que abaixar o preço do videogame, Correto. E deu certo, né? É. O que prova que realmente é. Ó, na minha lista que eu escrevi o Rise of Tomb Raider, né, que eu acho que eles provavelmente vão mostrar coisas do jogo. Não sei como é que tá, mas provavelmente vai ser bom. O Halo 5, né, que a gente comentou. Provavelmente vai sair um novo DLC, aquele Extinct, com mais personagens, né? Ah, é. Ó, parece que vai ter tipo um volume 2, eu não sei exatamente como... É, um Season 2, né? É, Season 2. Cara, dois, eu joguei Killer Instinct, gostei, cara, vou falar a verdade aí, viu? É, falam muito bem. Eu não vou falar mal disso, porque parece que todo mundo que jogou gostou. É, eu gostei. Porque eu não gosto... Você pode falar sobre os primeiros verdadeiros. Não, eu não joguei, então eu realmente não posso falar mal, eu não tenho esse direito. É, eu só não gosto da política deles até hoje de lançar o jogo de graça com um personagem e você ter que ir comprando tudo picotado, né? Apesar de ter o pacote do jogo todo, acho que eles tinham que... Sei lá, é muito estranho. Eu acho muito bizarro. Uhum. Pois é, o jogo lançou tem 2 anos, mas até hoje não terminou de lançar. O jogo tá, tipo, em constante lançamento. É. O jogo lançou um pedaço, aí agora lançou mais um pedaço. Um dia a gente termina de lançar o jogo, sabe? Mas é legal, o jogo é bacana. O pior que é isso, o sentimento do jogo... Não é o sentimento de que você comprou um jogo e de que vai sair coisas adicionais pro jogo. A impressão de que você tem de que comprou o jogo é de que você comprou um pedaço do jogo e que você tem que comprar os outros pedaços, saca? Isso é verdade. É isso que incomoda. É, porque você tem os pacotes, né? Não é só... Aí... Você não tem um pacote, compre o jogo inteiro e aí ele vai ser completo até o final. Você tem um pacote, compre isso aqui que vai ter os 25 personagens, as 30 fases e o modo online. Aí, que daqui a um ano vai ter outro pacote com mais 25 personagens, volume 2, né? Igual o Pitor falou. Ah, então o jogo sempre vai estar certo. Pois é, diferente do Mario Kart, quando a galera comprou o Mario Kart, tava com o jogo completo e tudo realmente adicional. O jogo daqui a pouco pode ter, sei lá, o dobro de coisas que ele tinha originalmente, mas tudo é adicional, né? É. Nem pois é, né, cara, também. Sony! Aí, calma aí, vou só terminar de falar. Aí a gente tem aqui o Minecraft, que a Microsoft comprou, né? Então a gente vai ter mesmo? Minecraft na C3. Minecraft 2. Minecraft. Eita, finalmente. É. PewDiePie vai ficar louco. YouTube inteiro vai ficar louco. E a gente vai ter os jogos de esporte do Jim, né? Uhum. Vai ter os FIFA lá, os futebol americano, os negócios lá. É, principalmente vai ter o Fox, que a gente comentou. E aí é outra coisa. Call of Duty novo, obviamente. Call of Duty novo. Battlefield novo. Outro jogo que é mostrado em todas as conferências. É. Aí tem o Quantum Break, que foi adiado pra 2016. Quantum Break, né? Quantum Break? Quantum Break. Ainda existe? Eita. Existe, ele vai ser lançado no final. Lançado, ele foi adiado, cara. Ele foi adiado. Essas porcarias desse jogo ia sair tudo esse ano, velho. É tudo adiado pro ano que vem, por isso não vai ter nada esse ano. Porra, gente. Pois é. Mas assim, eles anunciam um monte de jogo esse ano e depois adia também. Não duvido nada. Enfim. Eu acho que vai ter novidade sobre o DirectX 12, né? Que ainda não lançou isso aí. Eles devem falar da tecnologia e mostrar uns vídeos muito loucos lá. É, vai ter as Nvidia lá. Acho que sim, os vídeos dos circuitos, da placa, coisa que ninguém liga. Né? Todo mundo cagando. É. Eles mostrando, tá vendo? Coisa que ninguém liga. Porque essa nova placa da Nvidia aqui, ela tem 5 vezes mais circuitos de ouro. Aí você fica, legal. Eles não costumam mostrar isso, costumam? Eu não lembro. É tão inútil que você nem lembra. Ok, talvez. É, tipo, eles mostraram, mas você não lembra porque você não ligou, sabe? Eu não me importo. E a Microsoft, ela falou que vai ter mudanças interessantes nessa C3 aí, que alguma coisa vai mudar, que ela vai dizer esse ano. Então a gente vai... É o que tem, ó. Vou resumir de novo aqui, ó. Rise of Tomb Raider, Halo 5, Killer Instinct, novo DLC, Gears of War remasterizado, Minecraft, FIFA e Sport, Forza... Quantum Break, o projeto da Rare e essas mudanças. É tudo que se pode se esperar da Microsoft, ou que eu posso esperar da Microsoft. E série de televisão, indie game, né? Kinect, essas paradas Uhum. Xbox, me mostra programa de TV. Xbox, eu tô grávida. Aí ele faz o teste lá e você sabe se você tá grávida ou não. Está grávida. Parabéns, é um menino. Liberou a nova conquista. É um garoto. Vamos pra Sony? Vamos, Sony, mas é só concluir. Eu quero ir pra Sony, eu quero ir pra Sony. Desculpa, eles prometeram a melhor lineup, eu espero que, seja, que eles deem a melhor lineup. É, eu espero que eles estejam certos, saca? No final das contas, eu quero que a Microsoft mostre a melhor lineup de todos, assim como eu também quero que a Sony e a Nintendo façam o mesmo. Eu quero estar errado sobre a Microsoft ser a pior empresa da história do universo. Mas é o que eu falei. Continuando. Mas é o que eu falei, a Microsoft está muito mais interessante que a Sony nesses últimos tempos e a gente vai falar da Sony agora. Vamos pra Sony. Vai ter a musiquinha da Sony e a gente vai... Tem o PlayStation. É. Tem que acabar com o PlayStation. Vamos lá, Sony! Caião! Caião? Caio? Caio! Oi. Caio! O Caio tá tipo... Tá mijando, né, cara? A gente tá nem na gravação. Caio! O que você espera aí dessa conferência da Sony na E3, Caio? Cara, eu acho que é basicamente a mesma coisa que a Microsoft, saca? Tipo, mostrar jogo exclusivo, porque... Tu acha? Sim, eu acho. Acho. Eita. Que é mostrar jogo exclusivo, saca? Porque, tipo... Tá, eu acho que tanto o PlayStation 4 quanto o Xbox One foi a mesma coisa que o Wii U, saca? Porque o Wii U lançou um ano mais cedo que eles. E, tipo, hoje você não tem jogo de Xbox One nem jogo de PS4, saca? Tipo, vendeu muito mais, só que o povo compra não é porque eles... Por causa de um jogo. É porque eles acham que no futuro vai sair um jogo lá, saca? Mas, tipo, se você pegar pra analisar com um olhar bem realístico mesmo, você vai pegar o PS4 hoje e a única coisa que você vai ter pra jogar de diferente é Bloodborne, saca? The Witch. Então, eu acho que... É, sim, é. É, só que The Witch é multi também. Né? É. Então, acho que o que eles têm que investir mesmo é jogo exclusivo, sabe? Cara, isso aí que você falou é muito interessante, porque... Porque o que que rola? Concordo com tudo que você falou. A Nintendo lançou o Wii U, e o Wii U ficou um ano sem jogo. E aí a galera da Microsoft, sim, da Sony, que gosta de ser fanboy e tal, e de fazer essa guerrinha, ficava maiando, saca, o Wii U não tem jogo, já tem um ano... E acabou que aconteceu a mesma coisa com a Microsoft e com a Sony. Só tem multiplataforma, saca? Você não tem jogo exclusivo, você só tem jogos que eu tenho aqui na minha Steam. E acabou que... O que que rolou? O Wii U vai completar 3 anos de mercado. O Xbox One e o PlayStation 4, 2 anos. E até hoje, sabe? Tanto, nos 3 videogames, eu não vou falar... Não vou ficar privilegiando um, não. Os 3 videogames ainda tá faltando jogo, saca? Apesar do Wii U, por ter sido lançado um ano antes, ser o que mais tem exclusivo, ser o que mais tem jogo. Assim, jogo que faz diferença, né? E a Microsoft e a Sony não. Realmente, então eu acho que eles têm que mostrar. Tem... PlayStation 4 tem Bloodborne. Tem Bloodborne. Não é só isso. Não, e tem assim... The Last of Us remasterizado, sei lá o que remasterizado. Mas cara, é aí que tá. Remasterizado. O que eu acho muito bacana na Sony, nesse exato momento que ela tá fazendo com o PlayStation 4, é que parece que ela tem consciência de que o seu videogame não tem jogos, assim, triplo A's, e aí ela chega nos indie, cara, e ela fala, ô, galera, que eu isso amo é tanto, faz jogo aí pro nosso videogame, vai ser tudo exclusivo, a gente vai dar dinheiro pra vocês, vai. E aí, o que que rola? Todos os jogos bons que estão saindo pro PlayStation 4... Eles têm o No Man's Sky, né? Eles têm o No Man's Sky, exatamente. Então, todos os jogos independentes que são muito bons, cara, eles estão tendo muito espaço no PlayStation 4. A galera compra mesmo, porque não tem o jogo AAA pra jogar. Então a galera tá comprando... Não é, mas isso é uma coisa boa, cara. Porque é verdade. Move o mercado independente. Eu acho que o mercado independente hoje em dia tá muito mais interessante que o AAA. E aí, por exemplo, o Thorin é brasileiro, da Sword Tales, acabou de sair pro PlayStation 4. Ele não necessariamente é um jogo muito bom, assim, ele tem um monte de bug, tem um monte de probleminhas, mas é um jogo muito bonito, ele tem uma mensagem, sabe, ele tem uma coisa a dizer. E ele é exclusivo do PlayStation 4 nos consoles, e a galera compra, e ele tá lá em destaque. De repente, se a gente tivesse já com um monte de jogo da Sony aí exclusivo, o Thorin nem ia ter nenhum destaque, entendeu? Então... O Chrome, ele também é exclusivo de consoles? Também, PS4. Acho que no final das contas vai acabar saindo pra mais coisa. Oi? Cara, Pois é, não, tipo assim, é engraçado isso, porque eu peguei um PS4 pra jogar, tava na casa de um amigo meu e tal, e assim, ele abriu e ele tinha alguns jogos lá, acho que ele já tinha Mortal Kombat 10, ele tinha aquele lá, o Killzone e o Infamous, saca? E tava lá os jogos, ele falou, qual você quer jogar? Ele falou, ah, não sei. Aí ele ligou o videogame, quando ligou o videogame, apareceu na tela inicial, assim, uma lista com vários jogos indie. Eu falei, caralho, moleque! Tipo, eu fiquei muito mais animado pra jogar os jogos indie. Eu joguei aquele Counter Spy. Aí tem um jogo no skate. Tipo, é uma série de jogos que eu já tinha visto pela internet. Eu tinha ficado muito afim de jogar, saca? E os jogos, que são os jogos, tipo, físicos, que teoricamente é o motivo de você comprar um videogame, eu não liguei, saca? E eu me diverti muito mais jogando os jogos indie. Isso que é mais legal, saca? Pois é, cara. Eu acho e que ele funcionou muito bem, pô. Eu acho que o PlayStation 4 hoje em dia... Ele é raro. Vai. É uma ótima plataforma agregadora de jogos indie, sacou? Ela tá fazendo o papel do que eu acho que o Steambox vai fazer no futuro. Eu acho que é... Tipo, apesar de ser um videogame muito caro, eu não aconselho você comprar um videogame só pra você jogar esse tipo de jogo, você pode jogar no computador, mas mesmo assim, o cara que tem um PS4 é muito agradável, você se sente agradável jogando por causa disso, saca? Porque a loja da online dele, assim, depois que você compra os jogos, depois que você já tá com uma biblioteca, assim, de jogos indie legal, é divertido porque ele é muito rápido, né? Ele é uma ferramenta muito forte, você abre um jogo, você fecha o jogo, abre outro jogo, abre um negócio, grava o vídeo e tal, e, tipo assim... Meio que você tem um. Você se diverte ali naquele ambiente, saca? Só não tem jogo de empresa grande, mas com os indies dá pra você brincar ali com o Towerfall da vida, saca? É, isso é verdade. Towerfall, na verdade, é do. É da. Também é da. Tem brasileiro, né, envolvido. Tem a Amora e o. O namorado dela é o Pedro. Mini boss lá, né? Tá, mini boss, exatamente. E é um jogo muito bom, cara, muito bom mesmo. Ele é exclusivo da Sony, né, até agora. É nos consoles. Nos consoles. Assim, verdade, saiu pra Uia, aí depois eles fizeram o Towerfall Remastered? Não, Towerfall, como é que é? Ascension. Towerfall Ascension, exatamente. E esse é exclusivo pra PlayStation 4. E já dá pra sair outra expansão do Towerfall. Que é... Ah, verdade. Pô, e é divertido, cara. Eu adoro Towerfall, velho. Towerfall é muito bom. O que tá pra sair, ó, saiu o Towerfall normal pra Uia, o Ascension pra PlayStation 4 exclusivo, e tá pra... Caraca, Steam. Vai o outro, velho. Steam, né? Claro. Steam é verdade. Tem pra Steam também, mas exclusivo nos Dark consoles. Dark alguma coisa? Dark World. É, tá pra sair o Dark World, exatamente. Então, beleza, a gente falou mais ou menos do background do PS4, o que vocês acham que vai ter, cara? Com certeza Uncharted 4, né? Uncharted 4. Uncharted 4 é o jogo que... Era... é o que, pra quem comprou o PS4. Era pra ser o jogo de 2015 da Sony, mas aí, aí eles também adiaram. Adiaram, porque é isso, a nova moda dos games. Fazer 2016. Pra 2016. Sim, 2016 agora. Rolou aquela polêmica do downgrade, né? É verdade. O que rola? Eles mostraram o que eu concordo. Eles mostraram o primeiro teaser, muito bonito, muito bem feito, rodando tudo lindo. E aí, parece que eles, só pra fazer aquele teaser lá em tempo real, eles tiveram que usar toda a capacidade do PlayStation 4. E, na verdade, o jogo não vai ser daquele jeito. Porra, é uma polêmica que rolou com Hot Dogs, uma polêmica que tá rolando com The Witcher 3, e parece que vai rolar aí com Uncharted 4 também. Sabe um jogo que é multiplataforma, mas que eu acho que ele vai ter muito destaque na conferência da Sony? Batman Arkham Knight. Eu ia falar sobre isso. Sim. Ele vai lançar bem no mês da E3. Pois é, eu então acho que... Então eles devem fazer uns trailers e uns anúncios de final de campanha, assim. Tipo, compra semana que vem esse jogo. Porque cara, é mais eu ou acho menos isso. Esse jogo vai ser muito bom, é isso que eu tô achando. Só isso. Sim, eu amo a trilogia, a série Arkham. Você gosta minha adaptação... É minha... Não, eu não joguei. O Origins é ruim, cara. Mas eles meio que admitiram que lançaram o Origins só pra enrolar enquanto eles faziam o Arkham Knight, né? Mas foi a Rocksteady que fez. A Rocksteady fez o Arkham Asylum, fez o Arkham City e depois a Warner Bros. De Montreal que fez o Origins. É outra equipe. Aí. E aí acaba que vai voltar a Rocksteady a fazer o Arkham Knight. E vai fazer parte do cânone mesmo da série, só esses três. O Origins está de fora. Só o da Rocksteady que é trilogia. Nossa. Uhum. É. Só achei ruim deles terem usado um personagem tão legal quanto o Deathstroke num jogo que não é tão bom. Sim. Pois é. Não, pois é, cara, a publicidade da Warner Bros., dos jogos da Warner Bros. São maravilhosas, né, velho? Todos os vídeos que saem, todas as notícias são coisas assim... É magnânimo demais, pô. Aquele vídeo do Batman lutando com... Chegou contra o Deadpool, que é no gelo. Contra o Deadpool? Antes de sair. É. Não, é contra quem? Contra é o Homem-Aranha, pô. É o... Não. Não, eu tô doido. É Deathstroke. O... Deathstroke. É Deathstroke. Né? É, eles tão viajando, velho. É... Que era no gelo e o bicho começa a roupa um do outro assim, tá? É porque o Deadpool foda, é cópia do Deathstroke, sacou? É. Ah, cópia não, ele é paródia. É, a paródia. Né? Mas é isso mesmo. Sou pose de Batman mesmo, é isso aí. Eu quero muito saber. Eles vão terminar o Arkham Knight agora. Eu tô muito curioso pra saber o que eles vão fazer depois. Porque eles já falaram que esse vai ser o último jogo da série. Será que a gente vai zerar o Arkham Knight e vai descobrir que o nome do jogo deveria ser The Coringa Returns? Eu espero que não sim, sei. Cara. Espero que sim, porque quero. Eu quero muito o Mark Hamill de volta. Eu também, Mark Hamill sensacional como Coringa. Uhum. Vai ter God of War, mais God of War por aí, God of War na sua cara. Acho que vai. Eu botei isso no meu bingo. É, eu tô acompanhando. A conversa pelo bingo aqui. Eu espero. Na verdade, eu não espero nada, né? Porque. Eles fizeram o Ascension, né? Que foi bem no estilo do Arkham Origins. Tipo, um jogo bem esquecível, né? A galera, prequel... quando conta os God of War, eles nem falam do Ascension. É uma prequel que ninguém se importa muito. Eu acho que eles vão mostrar. Cara, mas sabe uma coisa que me deixa muito chateado com tanto com a Microsoft quanto com a Sony, cara? Parece zoeira, parece que a gente tá maiando, mas, pô, tá muito exagerado o número de remasterizações. Tá muito exagerado, sim, saca? E aí, eu acho que vai rolar um God of War 3 Remastered. Eu acho que vai ser seguro. Inclusive, eles anunciaram, não foi? Eu acho que foi anunciado já, cara. Vai rolar God of War 3 Remastered, com certeza. É, tipo, eu ouvi falar. Eles anunciaram. Tem até no site oficial já da Sony. Ouvi falar que rolou muito isso porque, tipo, os consoles da próxima geração, no caso o Xbox e o PlayStation, eles demoraram muito pra sair. Então as empresas queriam lançar os jogos pra essa geração, só que os consoles ainda não tinham saído, então eles lançaram pra geração que tava na hora, pra depois fazer remaster. Eu ouvi falar isso, eu não sei se é realidade. De tudo, né? É, todos esses que tem remaster, The Last of Us... Aí o pai é que se rola. Aí lançando um videogame novo com um monte de jogo repetido. Aqui no caso do God of War 3, ele tá marcado pra sair no dia 14 de julho. Então é bem capaz que nessa E3 agora em junho eles façam um monte de propaganda. Ah, compre, mês que vem vai sair e tal. God of War 3, pois cara. É, vai... Seria legal se eles mostrassem. Ah, vai ter God of War 3 Remastered? Vai, tô falando, pô, meia hora. Seria legal se eles mostrassem, ó. Vai ter God of War 3. Isso... Aí você compra, joga God of War 3 enquanto se prepara pro God of War 4. Aí, pum! Aí dá o super anúncio lá. A galera fica. Uah! Aí sim, aí vai ficar legal. Vai ter Gran Turismo, né? Gran Turismo 7. Gran Turismo 7, né? Legal. Carros. Vai ficar empolgado. Tem um primo que adora carro, adora o Gran Turismo. Esse vai ficar feliz. Vai ter Ratchet Clank? Saiu já? Quê? Carros já saiu? Project Cars? Calma aí, cada um fala uma coisa. Project Cars já saiu? É só isso a pergunta. Eu não sei. Eu acho saiu? Que tá pra não, sair. Não saiu. Tá pra sair. Eu vi um maluco que... Se não saiu, tá perto. Tá perto. Eu vi um maluco que jogou, já, como jornalista, pegou aqui, e falou que o jogo tá muito bonito, muito bem feito, e que é surpreendente um jogo de corrida tão realista rodar 60 frames por segundo, mas que falta espírito no jogo. Foi o que eu li. 12 de maio. Já saiu, né? Pois é, saiu. Já saiu já? Aham. Uhum. Pô, a galera meio que cagou pra ele, achei que ia ser um jogo tão grande. Pois é, falou que parece que ele falta uma identidade, sabe? Um espírito, falta mais... vai sair Ratchet & Clank? Muito com coisa. Pelo menos é chique, né? Ratchet & Clank? Ratchet & Clank eu acho que não vai sair, assim... Acho que eles vão seguindo os rumores de... Ratchet & Clank? Eu acho que não, porque tipo, talvez pra pegar a onda do filme que será vai sair. Será que eles vão mostrar coisa do filme, é? Eu acho coisa que eles vão mostrar. Filme, e do Sly também. Eu ia gostar. Mas eu acho que se eles mostrarem o jogo, não vai ser tão bom, porque não é mais da Insomniac, né? Ah, eles perderam o direito a Insomniac? É, Insomniac era Second Party, agora ela tá com a Microsoft aí fazendo aquele jogo lá. É mesmo. Oh, Sunset Overdrive. É, Sunset Overdrive, pois é. E aí parece que o Ratchet & Clank vai ser feito. Não, mas, pode ser que seja feito. Eu acho que os direitos da tipo assim, por exemplo, Spyro. Quando a Insomniac fez Spyro, ela tava trabalhando para a Universal. Então, assim, ela era a produtora do jogo, mas os direitos eram da Universal. Aí, quando ela cancelou, ela saiu do projeto Spyro, ela perdeu os direitos por causa disso. Mas eu acho que o Ratchet & Clank, os direitos são da Insomniac, saca? Tipo, apesar da a exclusividade do jogo, da série ser das plataformas Sony, eu acho que os direitos do jogo, eles não podem sair da... Acho que, na verdade, os direitos são da Sony, mas eu não vou dar porque, por exemplo, tem um Ratchet & Clank chamado Secret Agent Clank, que ele foi feito pela High Impact Games, não é da Insomniac, entendeu? Tem também os jogos spin-off lá, de séries da Sony, que tem um jogo que é o Ratchet & Clank, o Sly e o amigo do... qual é o nome? Ah, eu sei, verdade. Da Naughty Dog. Jack the Daxter. É, eles mesmo. Tem esses três... Essas três séries juntas em um jogo só. E parece que o jogo é ruim, eu não sei. eu ia falar, pô, nem conheço esse jogo. Ah, deve ser ruim pra não conhecer. Pois é, porque o que rolar? Insomniac é uma das melhores empresas, saca, pra se trabalhar. Eu já vi muita notícia de que é uma empresa ótima e que eles são muito criativos. E que se não for a Insomniac fazendo o novo Ratchet & Clank, vai ser ruim, cara. Eu aposto que sim. Aham. Eu também. Tipo assim, nem todos os Ratchet & Clank já são bons, saca? Ela tem, por exemplo, aquele 4 lá, o 4Play, ou Play 4, alguma coisa assim. Ele é muito ruim, eu joguei ele, não é legal nem um pouquinho. É, porque tipo, eles tentaram colocar um negócio de multiplayer de 4 personagens, mas não ficou bom, saca? Ficou muito ruim. E assim, o motivo, pelo que eu tinha visto na época, o motivo do, inclusive do Sunset Overdrive, ser exclusivo do Xbox One e tal, é porque rolou uma treta aí entre a Sony e a Insomniac, saca? Alguma discussão aí de cabeça grande aí, os caras da Insomniac falaram, vá se foder. Aí falou Microsoft, o que a gente faz? A Microsoft falou, não, chega aí, que aqui tá de boa, aqui você pode fazer o que você quiser, toma um chá aí com nós e aí vamos ver. Então eu acho que o próximo jogo da Insomniac provavelmente não vai ser pra PS4 aí, não sei. Pois é, então é bem provável que se tiver um Ratchet & Clank seja de outra empresa, né? Vai ter o quê? Será que eles vão chegar e falar, galera, vocês mataram o Vita? Eu acho que o Vita morreu, velho. Eu acho que eles não vão admitir isso. Eles nem vão falar nada. Eu acho que eles não vão admitir porque ainda finge. Mas que atrás dos bastidores eles já mataram o projeto, saca? Acho que eles vão falar do filme do Last of Us. Será? Caramba, sério? Sim, acho que vai ter. Acho que eles vão falar. É a Sony mesmo que tá fazendo? Não sei. O filme eu não sei. A Sony deve ser. Eu quero ver se eles vão falar sobre os filmes do Sly, do Ratchet Clank. Porque esses. Já saiu o trailer do Ratchet e eu gostei pra caramba do trailer do Sly. Saiu? Filme do eu não vi. Saiu. Saiu na E3 ano passado, velho. Eu vi o do Sly. Na E3 ano pra trás saiu. Do ano passado saiu o trailer do filme do Ratchet. Tem um jogo. Aí assim. Que se espera muito pra Sony que ela mostre, que é o Tear Ray, que saiu pra PS Vita. Só que parece que vai sair pra PS4, o Tear Ray Unfolded. Ele é um jogo muito bem elogiado. Vamos ver. Eu nunca joguei, vocês já jogaram? Você sabe de qual é? Eu joguei de leve. Não. Joguei de leve. Não, pois é. Nunca joguei. Tem um jogo que é... Que eles mostraram ano passado e ainda não mostraram mais nada depois, que é o novo jogo da Fat Princess. Que é. Pode rolar e é divertido. Cooperativo multiplayer lá. Eu quero ver. Porque eu joguei. Se esse jogo for legal que nem o original, o primeiro. Entendo? Eu curti. Entendo? Eu achei ainda não, ainda. Calma aí. Ainda tem. Vou falar os meus aqui. Until Dawn. Que é um jogo que eles vão mostrar, que eles devem mostrar, porque é um jogo exclusivo de... Acho que é exclusivo, né? Que eles vão... Ah, é que eles verdade, têm... tem esse aí mesmo, Until Dawn. De Tem o Dragon's Dogma também, que parece ser muito foda. Uhum. É The Witness? Que é... The Witness? Então... Devem falar sobre o Morpheus, o... Ah, verdade. O negócio de realidade virtual. E... É, vai ter... Vamos ver. Vai, né? Fala. Vamos ver se vai ser bom. Ah, mas, sim, que é tipo um Oculus Rift, né? É. Então, é exatamente esse resposta o ponto, saca? É essa a resposta. Ah, é tipo um Oculus Rift, saca? Tipo, ah, mas eu acho que... Eu não consegui esperar mais que isso. O que não é ruim, é claro, não, mas... Tá no caminho também certo. Não é nada demais. Tá no eles mas, também têm os controles de motion control lá, que são bons até. Então, acho que pode ser uma coisa bem... É... imersiva, assim, o jogar com ele. Uhum. Vamos ver. Vai ter um novo Persona aí, né? Algum Persona 3 da vida, de novo, mais um RPG? Não sei. Vai ter mais... Ah. Mas é Persona, é igual a Persona, né? A galera então... do Persona tá meio com a Nintendo ultimamente, né? Se Shin Megami Tensei lá. Ah, é verdade. É, quanto Fire Emblem. Eu tô mais animado pra isso do que eu do fala... pra sair pro PS4. Começa sobre isso depois. Vai ter... Ah, vai, diga. Tem... O povo vai esperar alguma coisa de Last Guardian, mas não. Gente, por favor, não, pare. Esquece. Não vai ter, cara. Não vai larga, ter. Larga essa esperança, por favor. Não faça que nem eu. Cara, as do coisas... mesmo jeito que não vai ter Last Guardian, não vai ter Half-Life 3. A hype é tão grande que todo mundo vai odiar. Uhum. Cara, isso quase Crash, aconteceu, né? com Twilight Princess, velho. Twilight Princess saiu na época do GameCube, só que ele demorou tanto pra sair que... Não, ele não recebeu nenhum 10, praticamente, porque todo mundo falou, ah, esperava um pouco mais, né? Ele é muito bom, mas eu esperava mais. Por quê? Porque todo mundo esperava o melhor jogo do universo. E não vamos esquecer daquele, do famoso caso do Duke Nukem. É, 20 anos de espera lá e quando sai é uma bosta. É, pois é. Também tem o povo esperando Crash. Tem rumores de que vai ter um novo Crash, mas eu acho muito improvável. Desculpa, gente. Tem gente que vai ter um novo Crash da Naughty Dog, né, cara? Difícil isso aí. A Naughty Dog falou que ela gostou. Ela, tipo assim, ela não nega o passado dela. Ela gostou muito de ter trabalhado em jogos de temáticas mais cartunescas. Mas que depois de The Last of Us, nenhum jogo dela mais vai ser parecido com os jogos de antigamente. Eles já afirmaram isso em três momentos diferentes. Então eu tô pessimista em sair um novo Crash, tá? Ou pelo menos um novo Crash da Naughty Dog. Eu acho que se anunciassem um Crash na C3, tipo, o mundo ia parar, saca? Mas é que nem o Victor disse, é muito improvável mesmo. Não vamos ficar agarrado a esses sonhos. É, cara, Last Guardian, Crash, Half-Life 3, isso aí, velho, esquece. O mundo não é um lugar bonito, né? Como você acha que é. Cara, se sair mas The Last Guardian, tá é mais... de fã, véio. Vai sair The Last Guardian pra Wii U, é mais do que, né, é mais fácil. Tipo isso. Aí Half-Life 3 faz igual o Bayonetta 2. Half-Life 3 é, Half-Life 3 e Last Guardian vai sair pra Wii U. Vai, pô. Ou se vai. 10 milhões de pessoas vão poder comprar o jogo. E aí vai... Eles vão... Devem mostrar Metal Gear, né? Metal Gear, ah, sabe? Metal Gear, sim, com certeza. E... Vai ser meio sem graça. Vai ser o momento mais constrangedor da E3, com certeza. A pessoa que mostrar Metal Gear Solid vai ficar todo mundo quieto lá no canto. Eita, e agora? Cara feia, né, velho? É. O povo olhando assim de... Ah, eu sei o que vocês estão fazendo, filhos da puta. E aí vai ficar lá... Não vai aparecer em hora nenhuma no trailer aquele a Kojima. Como é? A Hideo Kojima Game. É, eu acho que a galera vai gritar lá. Kojima. Aí vai estar lá aquele silêncio. E aí do nada eles falam. Então, sabe aquela coisa toda do Kojima e da Konami? É tudo mentira. Aí mostram lá Silent Hills. Bum! O maior anúncio da E3. Eita, não, mentira. Isso não vai acontecer. O Kojima é um gênio, porque, tipo, como Silent Hill é um jogo de terror, a coisa mais aterrorizante que ele poderia fazer seria cancelar esse jogo, né? Pois é. Ele realmente conseguiu surpreender todo mundo, né? Todos ficaram aterrorizados. Vou beber água rapidinho. Ok. A gente espera. Só um segundo, já volto. Vamos fazer. Vai. Fazer um beatbox aqui enquanto ele não chega. Sabe o que eu acho que vai ter nessa E3? Vai ter a Philips vai lançar o CDI, vai lançar o CDI 2. Ai, o melhor console do universo. Eles vão anunciar. Eita. Agora. É, eu tô, tô falando isso primeiro aqui pra vocês saberem que fui eu que previ isso. Beleza, beleza. Quando tiver um anúncio, as pessoas vão falar: caraca, ele realmente sabia. Como ele sabia? Vazei. Philips CDI 2, né? É. É, eu... Então aqui, né? É... Não, não, nada não. Tô quieto. Tô bem. Eu falar uns paradas aqui do povo. Aí, não falar, não. Cadê Fred? Ele volta, uma hora ou outra. Que estranho, eu acho que ele nunca saiu do... Enquanto... Saiu, nunca saiu do pódio. Eu acho que ele foi resolver a treta. Foi cagar. Ele tava com diarreia. E ele cagou nas calças e ele teve que... Porque ninguém demora isso tudo pra beber água também, não. Beber água é um líquido... Ele podia só pegar água e vir pro computador também, né? Eu tô com minhas garrafas. Olhou um Power Ranger e foi matar um Kaiju, né? Faz sentido. É o mais provável, né, das nossas teorias. É. Tem uns negócios que dá pra falar aqui, eu tenho uns negócios maneiros. Não, quando chegar a Nintendo, vou tirar as calças aqui. Não, pô, pois é, eu não tenho nada pra falar da Nintendo aqui, tipo, na minha lista, porque tudo eu tenho de cabeça, saca? Uhum. Vamos fazer a música pro Fred aqui? Eu voltei, tá? Aí, voltou. Voltei. Ih, Fred voltou. Ê. Vamos continuar, beleza. Pode continuar aí. Eu vou ter que editar essa porcaria mesmo, então vamos lá. Ok. Tá, vou puxar o próximo aqui. Nintendo? Calma aí. Eu sei que a vontade de falar de Nintendo é forte, mas enfim, vou aqui. Entendo, sim. Tem algumas coisas aqui que eu quero falar, tá. Vai ter o Dragon Quest Heroes, né? Vocês viram aí também já? Você acha que vai ter mesmo? Vai ter. Você tá achando isso? Que é nada mais. Na Sony? Mas, é exclusivo de PS4, Dragon Quest Heroes. Dragon Quest é da Square, não é? Sim, mas é. Eles querem mostrar na conferência deles. Sim, mas o Dragon Quest Heroes é aquele. É o. É igual o Zelda, pô. É exatamente igual o Zelda que saiu agora, o Hyrule Warriors. Então, é o Hyrule Warriors com o personagem do Dragon Quest, que é exclusivo de PS4. Exatamente isso, sem tirar nem pôr, saca? Nossa, velho, eu odeio jogo assim, eu nem comprei Hyrule Warriors, nem fiquei com vontade. Eu tava pensando sobre isso, tipo, o Hyrule Warriors não é ruim, saca? Porque é o gênero dele, então, tipo, você não pode dizer que o jogo é ruim porque você não gosta daquele gênero, saca? Uhum. Eu não gosto do gênero. É, tipo, são... Sim, pronto. É verdade. Ok, é válido. Tá. Aí agora a gente tem um jogo, cara, que é um jogo que eu não sei o que esperar dele. E eu estou sendo bem irônico. Não, isso aí vai ter. Já falou que vai ter e é óbvio já. Vai ter. Que é Street Fighter 5, né? É mesmo. Esse exclusivo de PlayStation 4, né? Ó, que legal, né? O Street Fighter 5? O Street Fighter 5 vai ser exclusivo de PlayStation 4. O Super Street Fighter 5, não. Exatamente. Ano que vem sai o Super Street Fighter 5 pra tudo. Ultra Street Fighter 5 HD Edition Remaster. Que HD Remix. Edition? Vai ser 4K Edition. Arcade. 4K Edition ia ser louco. HD já passou. HD Meu Deus. Ah, é mesmo, né, velho? HD é padrão já, velho. Agora vai ser 4K Edition. Pois é, e aí, agora uma coisa que eu tô muito animado, que eu quero ver como é que vai ser, porque se é aquilo que me disseram que vai ser, vai destruir o mundo, que é o PlayStation Nossa. Now, velho. Gente. PlayStation Now, velho. Skynet? PlayStation Now aí, que... PlayStation Now é a Netflix de games? Isso, velho. Netflix de videojogos, velho. Se esse negócio realmente sair, se realmente for uma Netflix de jogos, né, no sentido de, tipo, você tem aquela... deck imensa, você escolhe o jogo que você quiser e você joga ele na nuvem ali, igual é pra ser, velho. Caraca, vai ser muito cabuloso, pô. Isso aí é tipo. É tipo fim do tudo, saca, velho? Já faz um tempo que eles estão falando sobre isso, né? Sim. E caraca, eu tô muito animado pra esse PlayStation Now. Tipo, todas as grandes coisas que eu vi, tirando, sei lá, Uncharted 4, eu não gostei muito da Sony, eu gostei muito mais das coisas que estão sendo exibidas pela Microsoft, né? Como o DirectX 12 e algumas outras coisas do tipo. Mas esse PlayStation Now é um negócio que se funcionar, se realmente for a Netflix dos jogos, eu acho que nem videogame tem mais, velho. Eu acho que tipo, cara, a minha ambição da, do a minha, o que eu acho que pode ser o PlayStation Now é algo muito cabuloso, saca? Velho, eu quero que o PlayStation Now faça muito sucesso, porque aí todo mundo vai querer copiar, inclusive a Nintendo. E se a Nintendo copiar o PlayStation Now, fazendo o serviço de streaming dos jogos dela, desde o Nintendinho até o último console que ela tiver, tudo numa plataforma só, eu vou ficar louco. Pagando $20 pois por é, mês? Véio. Pagando 20, 50. Que for, 50, eu pago. Velho. Pô, não, mas $50 por mês é uma grana. Por ano, por ano. Brincadeira, por ano. 100 conto por mês pra você jogar, velho. Brincadeira. É, mas, velho, ia ser sensacional. Isso é muito bom. Tomara que eles falem mais do PlayStation Now e... Sim, tem... Por que rola? O PlayStation Now até... Por ser nuvem... Ele seria mais ou menos uma aplicação que seria nos consoles PlayStation, e ele não necessariamente ficaria apenas nos consoles da Sony, saca? O rumor é de que as televisões da Samsung, elas venham com esse aplicativo que você possa jogar os jogos do Now pela televisão. Então, tipo assim, é quase um Netflix mesmo, saca? Que isso, se isso crescer mais, você pode pegar o teu celular, já que o jogo tá rodando na nuvem, você pode jogar um jogo que seja de PlayStation 5, saca? Tipo, meu Deus, velho. Ô, PlayStation 4, pera. Esse ia ser louco, ia ser louco. Nintendo? Nintendo, God of War, Batman, a gente falou de tudo aqui, eu acho que não. Nintendo vai ter God of War? Não. O jogo já falou aqui, se faltou alguma coisa. Faltou alguma coisa aí da Sony? Acho que não. Calma aí, deixa eu tirar as calças. Vamos lá. Tire as calças, Vitor. Tire as suas calças. Tire as suas partes de baixo, Vitor. Estou de cueca. Aí, porque hora de falar. Eu preciso de espaço pra respirar minhas pernas. Eu tô despido. De você tá despido? Eu também tô despido. A gente tem que postar uma foto no despido depois do episódio. Tá bom, a gente bota no link ali pra ninguém que clicar. Não. Conheça os integrantes do grupo. É E aí, Vitor, me fala aí o que você acha que já vai ter diretamente, já, velho. Começa falando logo. Vai ter Star Fox. Essa é a única certeza absoluta. Star Fox. Falou bem. Falou bem. Trailer do Star Fox. Eu espero muito desse Star Fox, porque é finalmente a volta do Miyamoto à série. Eu espero muito que seja aquela... O grande retorno da série. O último Star Fox que o Miyamoto fez foi o 64, né? É. E esse Star Fox é um dos melhores jogos, cara, que existem. Se bobear, é meu jogo preferido do 64. Sério? Caralho. Há possibilidade, mas eu tô falando por fora. Você assim, tá muito animado aí. Então, se for seguir a mesma linha do 64, só que gigantescamente maior... Aí eu fico feliz. E com diálogo que nem Kid Icarus. Que nem o Kid Icarus faz. Seria muito foda. Porque ele já foi o primeiro jogo com o diálogo mais... mais dialogado. E aí veio o Kid Icarus pra mostrar... Acho que tá Nintendo, né? É o jogo da Nintendo que é mais, que tem mais tem trabalho de áudio, assim, de dublagem. Aí veio o Kid Icarus que é fantástico, né? Veio o Kid Icarus Uprising pra mostrar uma... Tipo, uma conversa de verdade. Tipo, as pessoas falando sobre os eventos que estão acontecendo agora. Que é bem mais... É bem trabalhado, assim. E aí, caraca, eu fiquei caraca, uma... imagina isso no Star Fox. O Falco lá. Hey, Einstein! Eu fiquei com uma vontade enorme de jogar Kid Icarus agora, que você não faz ideia, cara. Eu imagino, é muito legal, velho. Joga o episódio 20. É Palutena! I have the power of flight! É muito Lady bom. Palutena! É muito bom. Hey, I think I know these creatures. I think they're called Mitrids. É muito bom. Então. Pois então eu acho que pra esse Star Fox fazer uma diferença mesmo, ele tem que ser uma coisa muito grande, saca? Uma coisa, tipo, que tenha uns controles mais complexos e tal, um replay maior e tudo mais. Imagina uma quest mais incrível, saca? Eu acho que tem que ter tipo, 25 caminhos diferentes. O do 64 tinha 3, né? Claro. Tem que ser 25. E acho que vindo do Miyamoto, né? Que ele fica batendo naquela tecla de... Pô, esse nosso console aqui tem o Gamepad e a gente não tem nenhum jogo que usa o Gamepad. Vamos fazer um jogo que use essa porra, né? Então eu acho que esse Star Fox, ele vai ter aquele esquema de você controlar pelo giroscópio, né? Uhum. E de você mirar pela tela, né? É, uhum. Tipo assim, eu não um tô com medo hype disso, na verdade. Não, acho que é opcional. Obrigatório é, assim, e... Mas tem vários usos, cara, né, cara? Depende. Você pode usar como radar, como mapa. Sim, sim. Uhum. Cara, todo jogo usa o Gamepad como mapa. E eu acho que tá de bom tamanho, porque ajuda pra caramba. Uhum. Saca? Uhum. Se usar como mapa, já fica feliz. Eu acho que a movimentação ali, o gameplay já é perfeito da movimentação de nave do Metroid Blast, saca? Eu acho que se for daquele jeito ali, já tá massa. É, inclusive a gente já falou desse jogo em outros podcasts, né? Que, tipo, pra mim, a melhor experiência que eu tive de controle com jogabilidade foi nesse jogo. Pois Metroid é. Blast do Nintendo então, Land, se, né? Se for aquele controle... Isso, sim. Metroid Blast do Nintendo Land. Se for essa jogabilidade da nave, eu já tô bem, saca? Fico feliz. Seria legal um multiplayerzinho bonitinho também. Uh-huh. Ou tinha que rolar um multiplayer local, hein, nesse Star Fox aí. Sim. Por favor, sim. Nintendo. Multiplayer local da única que, de mais de dois jogadores. Vai, fala. Inclusive, tá no 3DS, ele tem multiplayer, só que você só joga contra o computador, né? Ah, é? Não, ele tem multiplayer com 3DS. Ah, não. Tem? O Star Fox 64. É, o 64. Star Fox 64. Rola uns fight louco, velho, com os 3DS, velho. Ah, sim. E é muito bom, a galera... Quando eu ia pros encontros, a galera se viciava muito nisso aí, velho. Ah, é verdade. Já até joguei. Verdade. Uhum. Então, esse Star Fox, eu acho que... Eu não tô muito animado com ele, porque eu acho que é o seguinte. Eu acho que... A Nintendo fez a pior maneira que você tem de anunciar um jogo, saca? Que é você falar que tá fazendo o jogo, mas não mostrar nada sobre o jogo. Tipo, nem precisava ter anunciado na E3 ano passado, porque não teve nada, velho. Só saiu, tipo, a Nintendo falou, tamo fazendo Star Fox, é isso aí, valeu, falou. Mas mesmo assim foi o maior mic drop do show lá. O Miyamoto só chegou, então, tá fazendo Star Fox, falou, puh, todo mundo, não sei. Eu acho que a notícia foi legal, mas não a maneira com que foi introduzida. Tipo, não teve nada, só falou, toma aí. Eles mostraram um pouco uma foto, uma fechada, né? Sabe o que me preocupa? Fotinho. É que a Nintendo, ela, assim como as outras empresas, anunciou o seu carro-chefe, que no caso esse ano seria o Zelda de Wii U. Ela adiou, né? No caso, adiou pra 2016. E aí. Sim. E aí todo falou ano, que não ia. Todo não, ano. Não vai ter na C3, desculpa. É, não vai ter na C3 também. E todo ano as empresas têm que ter um jogo chefe pro Holiday Season, né? Pro dia 21 de novembro. Uhum. Que é o dia, sim, de ação de graças que todo mundo compra igual louco. E o Zelda seria esse jogo. Como não tem Zelda, eu tô com medo de Star Fox ser esse jogo. De ser o jogo, sim, do final do ano da Nintendo. E aí eu acho que Star Fox não tem colhão suficiente pra isso, saca? Eu acho que Star Fox é o tipo de jogo que sai em outubro. Que sai em outubro ali, aí em novembro sai um jogozinho mais melhorzinho, assim, mais esperado. E em novembro, dia 21, aí sai o jogo. Tipo, o jogo do ano pro videogame. E eu acho que Star Fox não é esse jogo. Eu tô com medo de ser, essa é a verdade. Então, sim, eu espero que a Nintendo na E3, ela mostre, tipo, Metroid, talvez. Metroid eu acho que seria o jogo de novembro, saca? Do final do ano. Não, mas não sai esse ano. Metroid é 2017, velho. Que 2017, nossa, tá louco? 2016. Tá maluco, velho. Não me mata assim, desse jeito. O Tropical Freeze, Donkey Kong Tropical Freeze da Retro Studios, ela foi anunciado em julho e saiu em novembro. Não, saiu no começo do... Ah, ele foi adiado, mas é porque foi adiado, ele ia sair em novembro. Sim. Então assim, não demorou nem um ano. Eles falaram recentemente que o jogo, o SE3, como é? Digital Event, vai ser pra falar sobre os jogos de 2015 e do começo de 2016. Eu acho que isso vai até março de 2016, assim. Então, março já é uma época de lançamento grande que eles Eles têm alguns lançamentos maiorzinhos assim em março. Eu acho que não faz sentido. Zelda, acho que não faz sentido. Zelda pra... Vai. Zelda é final do ano que vem, cara. Zelda é jogo de Holiday Zelda Season. Zelda é final do ano. Final de 2016. Vão botar no ano, no final do ano. É, vai ser final Eles do ano. Eles adiaram pra 2016, adiaram pro final de 2016. É, não então, tem como. Então, se for assim, velho, se for assim, então Metroid é 2017, velho. Não, é, cara. Eu acho que não, cara. Para com isso. Metroid é o tipo... ainda mais se for da Retro Studios. É um jogo que tá sendo feito há muito tempo já, saca? E Zelda... Eu acho que Zelda é o único jogo desses da Nintendo que realmente demora muito pra sair. É, ela anuncia Donkey Kong e demora menos de um ano pro jogo sair. Ela anuncia Mario 3D World e no final do ano o jogo já tá lá. Eu acho que se ela anunciar Metroid, vai ser tipo com um trailer, com gameplay pra tipo pro final do ano, saca? Sim. Será que esse ano ainda sai Metroid? No começo do ano que vem. Eu acho que sim. Eu apostaria no começo do ano que vem. Eu não quero sim, que seja... Eu também. Eu não quero que Star Fox seja o jogo... de novembro, é só isso. Eu quero também que seja... a gente não sabe. Algum outro jogo a gente maior. Não sabe. Talvez, apenas talvez, a Nintendo mande algum jogo por fora, assim, que a gente não estivesse esperando pro final do ano, que se encaixe bem no final do ano. Todo ano, é certeza absoluta, sempre, a Nintendo... É certo que ela vai mostrar um jogo novo do Mario. Eu acho que é uma possibilidade ter um Mario. Um Mario maior esse ano. Mas será ano. Que. Quando sai Mario Maker? Quando sai Mario Maker? Mario Maker sai. Sei lá, deve sair meio do ano agora. É, no meio do ano. Cara, será que eles vão jogar o Mario Maker pra ser o jogo de novembro? Acho que não. Não. Mario com Maker é não. Jogo que tipo... Mario Maker é tipo o Toad Treasure lá. Captain Toad. É. Acho que vai sair até mais barato, saca? Eu acho que vai ter um Mario... Eles vão anunciar um novo Mario. Mario Universe, Mario Dimensions lá. Cara, eu só aceito... Ah, é isso, ó. Vai, só aceito se for Mario Galaxy 3. Argumento, Fred. Só aceito se for então, tipo, estilo Mario Galaxy 3. Porque sim, eu quero for... um Mario desse tipo. Eu quero um Mario fodástico. Se ela vier... Mario Galaxy se 3 vier... pra cima. Velho, se ela vier com Mario 3D World 2 de novo, cara, eu não vou aceitar, não. Não. Não é ruim isso, o jogo. Isso por eu favor. Vou ficar puto. É. Uhum. Então, seguinte. Queremos um Mario épico. É isso que eu quero. Eu não sei o que rola. Em 1980, coisa aí, não sei, saiu o filme Wizard, né? O filme de Wizard aí. Já sei, vocês conhecem, né, o Wizard? Sim, eu já sei. Ah, já sabe, você né? Tá falando o que você quer falar. Vai, continue, por favor. Então, já tinha sido lançado o Mario Bros. 1, Mario Bros. 2. Aí, com o Wizard, foi anunciado no filme, no fim do filme, né, tem uma parte do filme que tem o Nintendo Championship lá, em que no fim desse Championship é anunciado o Mario Bros. 3, entenderam? Sim. Informações são muito importantes aqui. Aí, a Nintendo já anunciou que esse ano, né, eu acredito que Mario esteja fazendo 30 anos aí já. É. Sim. E ela vai ter o novo Nintendo World Championship, que vai ser o Nintendo Championship de 2015. Então vai ter vários jogos e provavelmente vai ter algum anúncio no final desse Nintendo Championship, saca? Então eu espero que ela, assim como ela fez com o Mario Bros. 3, que foi um puta jogo naquela época, seja o Mario Galaxy 3, entendeu? Agora por favor, no final do Championship. Aí eu fico louco, aí sério, aí eu fico seria foda. Nossa. Véi, você tá vendo as ligações, você tá vendo os pontos, você tá vendo as coisas acontecendo assim. Ah, caralho, velho. Aí eu fico feliz, velho, sério. Aí eu nem me importo do Metroid nossa, sair no ano que vem, foda, não. Véio. Aí pode também ser, não, sabe o que? Aí o que rola? Aí Star Fox pode sair, tipo, em outubro. Aí esse Mario aí, aleatório, pode sair em novembro. Aí no ano que vem sai Metroid, no início do ano e no final do ano Zelda. E paz mundial. E é paz mundial. Nintendo, sim, inclusive, é paz mundial. Inclusive, eu lembro acaba que eles... fome no mundo. Pronto, pode falar. Eu lembro que eles revelaram que eles estavam trabalhando em dois Metroids, não foi? Não, sim, tava... eu ia falar isso, sobre isso. Exatamente. Eu tava esperando Metroid, a gente falar Metroid. Só sobre Metroid pra falar sobre isso. Ah, sim. Eles falaram que, tipo... parece que em uma entrevista, assim, o cara da Kotaku perguntou pro Miyamoto se ele ia... O que vocês estão fazendo com o Metroid? Aí o Miyamoto falou, cadê Metroid, porra? Aí o Miyamoto falou, ó, o Metroid não tá comigo, não tá nas minhas mãos, mas tá com esse cara aqui, o... Takahashi. Takahashi. Alguma coisa de Takahashi. Nome japonês genérico, sim. E aí ele falou, ó, as pessoas gostam do estilo Prime dos jogos Metroid. As pessoas também gostam do jeito tradicional 2D, assim. A gente tá tentando... A gente tá trabalhando com os dois pra ver se consegue fazer alguma coisa pras duas pessoas ficarem felizes. Tipo, no futuro próximo a gente vai poder falar sobre coisa desses dois estilos. Ele falou... Ah, sim, ele falou tipo... Então, a gente tá fazendo dois jogos... Praticamente, ele falou. Ele basicamente falou, nós estamos fazendo um Metroid aí pra galera que gosta do Metroid de Super Nintendo, a gente tá fazendo um Metroid pra galera que gostou do Metroid Prime. É isso aí, falou. Valeu, falou. E aí, então assim, eu não imagino que eles vão lançar os dois Metroids pra mesma plataforma. Então assim, já que tudo indica que é um 2D e um 3D, nada mais óbvio, talvez, de que o 2D seja pra 3DS e o 3D seja pra Wii U, né? Surpreendente. Fazer a mesma coisa. Surpreendente, olha só. Surpreendente seria se eles fizessem o contrário. Se eles mostrassem o side-scrolling pra Wii U e o 3D pro 3DS, já pensou? Pegamos de surpresa. É, eles iam falar, vocês estão achando que tô pensando que... Mas... Eu acho que eles deviam fazer isso mesmo, fazer na época do primeiro Prime, eles fizeram isso, eles lançaram o Prime e o Metroid Fusion quase ao mesmo tempo. GBA, e os dois jogos são excelentes. E eles têm conexão, eles têm conexão, compatibilidade lá e sei lá o quê. E se troca roupas. O Metroid vende relativamente pouco, né, em comparação aos jogos da Nintendo que vendem mais. E, inclusive, eu tava falando sobre isso com o Fred no ônibus, né, que eles se liberaram na eShop o Metroid Prime Trilogy. Uhum. Então a gente tava pensando se isso não poderia ser uma... pra avaliar como seria a receptividade do público se eles lançassem um Metroid, né. Acho que seria bom se a galera tivesse comprado. Seria como um teste, né, pra ver se ia vender muito. É, tipo, vamos ver como o nome Metroid ainda funciona hoje em dia, né? É. Sim. É, espero que... Caralho. Corólio, véi. Bom, então... Eu quero Metroid. Eu acho que a chance de ter um Metroid é boa. Talvez não tenha, mas eu acho que a gente pode esperar com uma certa... Pois é. Talvez não tenha Metroid. A culpa do... Mas é certo que vai ter um jogo da Retro Studios? Tem uma possibilidade. Sim. Eles estão trabalhando num novo jogo desde antes de lançar o Donkey Kong Country. Eu acho que já estavam falando desse jogo antes da E3 do ano passado, né? E aí, talvez eles já tenham alguma coisa pra mostrar. Talvez. Pois é, eu quero muito... Olha só que eu quero... Eu quero muito que esteja saindo dois Metroids, mas eu não quero que nenhum dos dois seja sendo feito pela Retro, velho. Ainda quero que a Retro faça algo original, velho. É uma coisa que... Eu quero que a Retro Studios faça, porque eu sei que vai ser bom, mas ao mesmo tempo eu quero que a Retro Studios faça outra coisa. Tipo, ou faça uma IP nova, ou pegue uma IP antiga e esquecida e reerga. Renasça esse a franquia pra, tipo, com a visão deles lá. Não, até porque o nome da empresa é Retro Studios, né? Pois é, faz sentido. Eles podiam fazer que nem eles fizeram com Metroid e Donkey Kong e pegar, sei lá, Punch-Out lá. Punch-Out ainda tem um jogo atualmente. Apesar de Metroid ser o jogo, mas eu acho que esses de pares da Nintendo deviam fazer esses outros jogos dela renascer, tipo pega a Next Level Games ela fez eu tô esperando o jogo deles nessa E3. Então, É, tipo, esses outros estúdios, Next Level, Level 5, eu quero que eles peguem esses jogos antigos e façam renascer. A Retro Studios, eu acho que o nome dela é muito grande pra ficar mexendo com esse tipo de coisa, saca? E, tipo assim, como é que foi a produção do Metroid Prime? Ela já tinha alguns jogos em mente e ela meio que fez esse jogo se transformar em um Metroid. Mas eu queria saber que jogo é esse que ela queria lançar. Eu queria que ela pudesse voltar a fazer isso de novo. Ela ter uma parada com as ideias dos próprios caras lá e criar uma parada totalmente nova, saca? Com personagens novos, uma história nova, um universo novo, saca? Uhum. Sim. Concordo, concordo. Quem mais ela vai mostrar? Provavelmente vai mostrar Mario Maker. É, sim. E tipo, como a gente tava falando das coisas que a gente já sabe que é confirmado, tem as DLCs, né? Que DLC. Tem a do Lucas, do Smash Bros. E as DLCs do Mario Kart 8. Eu tenho certeza que eles vão fazer que nem o do Mewtwo. Eles vão falar, olha, DLC do Lucas vai vir aqui daqui a, sei lá, 2 semanas. Vocês vão poder baixar. Ah, e tem mais uma coisa. Mostra um novo personagem que vai ser o próximo DLC. Mas eu acho que a treta, a grande treta mesmo, é a votação que eles fizeram lá, né? Sim, mas é o rollout, velho. Eles ainda não vão revelar. Sim, mas tipo, ninguém sabe o que realmente vai sair daquilo. Se eles vão atender os pedidos, se eles estão só querendo analisar, tipo, é muito imprevisível. Eu só queria que eles revissem os dados, velho. Deve vir mais tarde. Eu queria saber as votações. Deve vir mais tarde. Qualquer resultado dessa votação, você deve vir mais tarde. Porque agora eles devem estar lançando só os DLC, tipo, personagem que eles já tinham programado de lançar, e aí eles deviam ter uns 3 ou 4 lá já prontos pra depois que acabassem eles já começassem a trabalhar nos que foram bem votados. Uhum. Eu acho que vai ser assim, pelo menos. Vamos ver. O próximo personagem que eles vão revelar agora em junho vai ser o Wolf. Anota o que eu tô dizendo. Vai ser o Wolf, e aí depois, no próximo, depois que, quando o Wolf for lançar, eles vão mostrar um próximo. Que aí esse vai ser a incógnita. Esse a gente não sabe. Esse pode ser um personagem do Bellot lá. Eles já podem falar, ó, esse daqui, vocês que votaram. Falou. Vamos ver. Caralho. Eu acho que vai ter. Eles vão falar sobre o aniversário de 30 anos do Mario, tipo. Ah. 30 anos do Mario! É, esse jogo. Ano, né? Mario Galaxy 3! Mario Galaxy 3! Mario Galaxy. Ah! O 3 do 30 vai virar o 3 do Mario 3 do Galaxy. 30, o chip do Galaxy do Udo, que é Universe, que é Mario. Ah, meu Deus! Não, vai ser Mario Universe. É, Universe. Porque começa com U. U. Mario U. Aí. Eu acho que vai ter um jogo na Next Level Games. Deve ter um jogo da Camelot. Que a Camelot trabalhou. Saiu agora do Mario Golf. Ela deve estar fazendo outro jogo. Vai ter os Monster Hunter aí, né? Podia sair, né? Monster Hunter 4 pra Wii U, velho. É exclusivo de 3DS, velho. Vai ter Monster Hunter 4, vai ter Monster Hunter Cross, vai ter Monster Hunter Dragon Quest-like. Uh-huh. Monster Hunter, cara. Eu acho que eles vão mostrar também DLC de Splatoon. Eu acho que eles vão falar de DLC de Mario Kart. Eles devem pegar um tempinho pra falar sobre DLC mesmo. Eles provavelmente vão fazer uma campanhazinha pras pessoas comprarem Yoshi Woolly World, porque ele vai ser lançado no dia 24 de junho. E aí, cara, o resto é anúncio. O resto é anúncio, sinceramente. Fire Emblem, Shin Megami Tensei, Xenoblade Chronicles X. Sim. Esses joguinhos, assim, que eles já mostraram um pouco, né? Quando eu digo um pouco, quero dizer, já mostraram pra caralho. No caso, eu tô falando de Xenoblade, porque Xenoblade, eles já podiam lançar, porque eles já mostraram muito desse jogo. Já tá bom demais, né? Não precisa mostrar mais nada. Se eles mostrarem, vai ser redundante. Launch trailer, quase. Mas, bora lá. Tava rolando os rumores que ia ter um modder novo também. Poxa, seria interessante. Caralho. Seria interessante. Se tivesse um anúncio desses, o mundo explodiria. Sim. De emoção, de alegria, mas explodiria. E todos morreriam. Explodia, né? 20 mil pessoas. Pois é, velho. Ok, que mais vocês acham? O que, que vocês esperam que acham que a Nintendo vai mostrar? Porque o resto, é o que a gente falou, o resto é imprevisível, cara. Dessa vez não saiu nenhum leak da Nintendo, não saiu nenhuma listinha de rumores, nada. Não, a gente não sabe o que vai ter. Aí parece que a Next Level Games vai... É, parece que a Next Level Games vai mostrar alguma coisa, aí só que ninguém sabe que jogo que é, porque o carinha que trabalha na Next Level Games postou no Twitter que adora o Wii U e que tá gostando muito da plataforma, então pode ser que seja jogo... Ah, verdade, eles estão trabalhando no Wii U! É, pode ser que seja um jogo... Eita, garoto! Next Level Games. Quem? A Next Level Games. E aí... Oh, mas... Pode ser que saia um jogo pra Wii U, que eles anunciem, e aí a Retro Studios, a gente imagina que seja Metroid, mas pode não ser Metroid também. O que é bom e ruim ao mesmo tempo, porque se não for Metroid, a Retro Studios está trabalhando num outro jogo. Mas se não for ela, pode ser que seja a Team Ninja de novo, sacou? Ah, não. Nossa. Pior que eles nem são problema, eles nem são problema. O problema foi o diretor lá, que quis botar uma história da Samus sendo mocinha lá. Ah, não, porque... Meu filho, meu bebê, vocês são muito... A gente vai fazer um podcast sobre isso e vai ser... Tem que briga. Tem que ter. Véi, eu sou time Metroid Elden Ring aí, forte, véi. Nossa, véi. Enfim. Sozinho. Vocês... Aqueles jogos que o Miyamoto mostrou ano passado, o Project Giant Robot e Project Guard. Nossa. Vocês acham que eles vão mostrar isso de novo? Não. Porque... Eu particularmente fiquei com vergonha alheia de assistir aquele gameplay lá desses jogos. Porque eles eram meio que umas tech demos, assim. Eles, tipo, ele pensou na ideia e botou a coisa mais básica possível pra mostrar a ideia. Eu achei que os dois pareciam muito divertidos como minigames de um jogo maior. Verdade. O que eu acho que pode ser. Faz sentido. Eu imagino que esses dois virem tipo um Wii Play U. Não sei. Tipo. Espero que... Eu não sou muito fã, nem muito a favor desses joguinhos de Wii Play, de Wii minigames, não, saca? Eu acho que esse podia ser um jogo mesmo, mas eu acho que dificilmente vai ser. Eu acho difícil. O que mais? Eles vão falar dos Amiibos, com certeza. Amiibos? Sim. Agora vai ter Amiibo, sei lá, do Red. Comprei. Vai ter dois em cada loja. Se vira pra pegar. É, tá, 8 milhões agora de reais é, tipo, na Amazon. Agora é tipo a grande busca pelos Amiibos, né? Todo mundo batalhando, correndo atrás pra ver se acha pra comprar, porque não tem lugar nenhum. Eu tô correndo mais atrás de Amiibo do que de jogo. Pois é. Uhum. Pois é. E eles também eles confirmaram que não vão falar sobre o NX também, né? Ah, é isso. Então, é isso que eu ia puxar. NX mas... Pois é, ninguém vai saber, vai continuar na mesma. Eles não vão falar nada. Aí alguém vai perguntar numa entrevista, o cara da IGN lá, sei lá, do Game Trailers, vai perguntar, e aí, Red, o NX? Ele vai falar, não tem comentário sobre isso agora. O importante são os jogos atuais. Ele fala aquelas coisas que ele sempre fala, e ninguém vai falar nada. Pois é, vocês viram o grande rumor aí que o NX vai rolar Android, velho? Baseado em Android, né? Achei interessante. Vai ser baseado em Android. Será que vai ser mesmo? O que vocês acham disso aí, velho? Eu acho que vai ser interessante. Eu acho que vai ser o bicho, maluco, porque, tipo... É, Android é... Só que, assim... Minha opinião é ambígua, porque o que acontece que é o seguinte. Uma coisa que eu gosto muito nos videogames da Nintendo e que os desenvolvedores que não é a própria Nintendo não gostam é porque ele é diferente das outras plataformas, saca? Mas, digamos que essa diferença de plataforma faz com que a galera da Nintendo consiga fazer uns jogos que sejam incríveis, saca? Ela consegue fazer experiências usando essas ferramentas. E eu acho que, se por exemplo, se o Wii U fosse um X86, assim como o PS4 e o Xbox One, talvez a galera da Nintendo não conseguisse fazer as mesmas coisas com jogos. Talvez, sei lá, o Mario Kart 8 não fosse um jogo tão incrivelmente bonito se ele fosse uma arquitetura diferente, saca? E Android, querendo ou não, justamente porque ele é uma plataforma que você pode trabalhar de várias maneiras diferentes, ele é um pouco pesado por causa disso. Eu não sei se um console de Android... Eu não sei. Mas eu acho que vai ser bom, porque... Ao contrário do que muita gente diz aí, que eu tenho raiva quando escuto alguém dizendo que o NX vai ser o próximo console, né? Que não tem nada a ver. Vai sair, e a pessoa... vai sair em 2015, né? É, que vai substituir o Wii U, que, nossa, são, não tem nada a ver. Eles estão fazendo, porque o Wii U foi um fracasso, sei lá o quê. Então eles estão fazendo justamente pra ser algo que vai integrar todas as plataformas, né? Então eu acho que usar Android é uma boa, porque Android, ele é muito bom no sentido de compatibilidade com várias coisas diferentes. E outra coisa, falar... Eu queria que a Nintendo fizesse com Android, saca? O sistema dela que fosse aberto, assim. Mas é que tá, falar que a Nintendo vai usar Android é muito vago, porque Android existe 50 milhões de distribuições aí no mundo, né, sabe? E isso que o Alexandre falou, pode ser muito bem que a Nintendo pegue o Android como... No caso, o Android é teoricamente uma distribuição Linux, né? Pode ser muito bem que a Nintendo pegue o Android e faça a sua própria distribuição e que seja proprietária, entendeu? E aí, nisso, eu acho que o que é bem provável que aconteça. É bem provável que a Nintendo crie sua própria distribuição e que ela seja exclusiva dos seus consoles e que seja otimizada pra sua arquitetura, entendeu? Então acho que não vai ter merda, não. Não é como se a Nintendo fosse lançar um Ouya, entendeu? Ela vai lançar uma parada bonitinha, eu acho. Uh-huh, bem arrumadinha, bem otimizada. Então acho que é uma boa. Que mais aí, e rolou o fim do Nintendo Clube, né? Pode ser que eles falem alguma coisa sobre esse... Que eles cancelaram o Nintendo Clube, dizendo que iam fazer um novo sistema de fidelidade, né? Que fosse melhor. Então pode ser que eles falem alguma coisa sobre isso, né? Verdade. Isso aí é verdade. Pois é, eu acho que é isso, cara. A gente não... Realmente não tem como mais chutar quase nada, porque é uma incógnita daqui a, o quê? 15 dias que vai acontecer? A 3, 10 dias? É por aí. Por aí, é, quando estiver no ar, se pode aqui. Daqui umas 2 semanas. 12, 13 dias. E só até lá, cara. Pode ser que um dia antes de acontecer a conferência saia um monte de rumor. E aí sim a gente vai poder saber o que esperar. Mas até o momento, tipo, não tem nada. Não tem como a gente saber esperar nada, sabe? Vai ter o campeonato, vai ter alguns jogos. A gente comentou desses jogos aqui. E de anúncio novo, de coisa que a gente não sabe, não tem como. Não tem como chutar. É isso aí. Pois é. Só quero ficar feliz. Só quero ser feliz. Pois é, então, a galera, comentem aí o que vocês acham que vai rolar na E3 aí. Os rumores, as apostas, os bingos. Sabe qual vai ser a coisa mais importante dessa E3? Na conferência da Square Enix, eles vão mostrar um trailer novo do Kingdom Hearts 3. E vai ter vai ter uma palhinha, assim, um pedacinho do mundo de Frozen. Pronto, é só isso que a gente precisa. Nossa, meu Deus. Vai ter a Elsa, eu né, acho cara? Que o a Square vai jogar tá... com a Elsa. Acho que a Square tá tentando entrar pro Guinness com esse jogo, de jogo mais demorado pra ser feito do mundo, sério. Bom, um dia lança. Um dia lança e a gente compra e joga, velho. Tamo aí. Kingdom Hearts 3? É isso aí, valeu aí. Kingdom Hearts 3. Não, é isso aí. Kingdom Hearts 3. Então, muito obrigado aí a todos que ouviram. Ok. Voltar a jogar Splatoon aqui. Maldito. Bom jogo. Vocês que estão ouvindo podem acessar o site do Contos Acabados, que é lá que o Dojo Podcast é hospedado e é upado para vocês comentarem e dar uma olhada nas imagens relacionadas ao assunto. Meus bingos. Os bingos do Vitor vão estar lá, são imagenzinhas de apostas que ele mesmo fez. E você pode comentar, mandar para seus amigos, se você quiser que a gente continue fazendo conteúdo e que a gente continue dando nossa opinião e as nossas cagações de regra. E é isso aí. Valeu, falou. Foi divertido. Falou. Um beijo, gente. Até a próxima. Beijo. Tchau. Metroid.